5, por meu Índia 90 graus. Na presente posição, seria possível uma base pela direita para 1-0 na toca remetida, após mantém novamente circuito para 1-7, o Índia 90 graus. Gente, o meu Índia 90 graus, na presente autorizado. Então, base pela direita, toca remetida, pista 1-0. Tráfico a reportar, o vento no 20 graus, 079. Gente, logo vira toca remetida 1-0, Índia 90 graus. Ou no 166, livre da restrição de altitude na posição SAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Livre da restrição de altitude em SAP, desça 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Vou no 166. Azul 2781, voe alerta. 2781, na proa de alerta. Bom, no 166, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, direto 87 ILS, bom, no 166, chamando estabilizado. Através da torre, Índia 90 Alfa. Palmeu, Índia 90 Alfa, depois de 5 condições de gira base da 1-7 curto. Afirma, Índia 90 Alfa. Gira base curto 1-7, reporta final para a toca remetida. Reporta final para a toca remetida 90 Alfa. Índia 90 graus, autorizado a toque arremetida, pista 1-7, vento 1-1, 0 graus, 0-5 nesse. Esse toque arremetido 1-7, Índia 90 graus. São Salvador, a cargo 8-4-8-7, para o táxi 2 a bordo, alternando Natal, autonomia de 12-20. Gente 2 a bordo, altímetro 1-0-5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, bom voo. Índia Alfa, torre 1-8-9-5, com ajuste a 0-5, obrigado. Romeo Índia November Alpha, tocou RMT 53, cruzado curva direita, reporta livrando o eixo da 10, final 10. Finalizado curva direita, reporta para cruzamento 10, Índia November Alpha. Cruzamento do eixo 10, Índia November Alpha. Romeo Índia November Alpha, 30 cruzamento, reporta a final 17 para toque remetido. Reporta na final, Índia November Alpha. Torre Salvador, Asa Cargo 8487, ponto 0 da 10, pronto. Asa Cargo 8487, Torre Salvador, decolagem pista 10, vento 1-10 graus, 0629. Nível de decolagem, pistão 10, Asa Cargo 487. Salvador, no 866, passa 190 para 150, na Prua de Mar, incidente informação isso. Bom, no 866, sua identificação, desça para o nível 050 na Prua de Mar, ajuste no 015. 050, haveria possibilidade de aprovar a ETAP para o gol no 866? Do ETAP. ETAP, no 866. Romeo Índia November Alpha, está presente, alonga, terra do vento 1-7, reporta na vertical da rotatória, tráfego na final do 1-0. Sente a rotatória, está visual com tráfego do November Alpha. Meia complexo, sinal chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. Carga 8487, decolador 56, chama controle 1208. Controle 208, 687, obrigado. Romeo Índia November Alpha, na vertical da rotatória, inicia espera com curvas à esquerda, mantendo no meu pé. Sinal da rotatória, curva à esquerda, Índia November Alpha. Pode passar bom no 166, boa noite, estabilizado de alerta, passando externo agora. Bom no 166, informa o tráfego à esquerda, se afastando. Tipo Charlie 150, não interfere. Esse é o nome mesmo. Autorizado pouso, pista 10, vento 1-1-0 graus, 0612 de nós. Gol 1166. 1166, livre pouso, pista 10. Para o táxi do Santa 3197, 122, 3 e 40, alternando Campinas. A bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alpha, ponte espera torre 18, sinal F5 com voo. Índia Alpha 1895, obrigado, boa noite. Ai, já não sei, fala que eu fui. Barro Mil, Índia November Alpha, autorizado final 97. Autorizado final 97, Índia November Alpha. Azul 2781, no chame centro Recife, 1288, alternando 353. 2882781. Solo 1166, no solo os dois. 2159, livre direita, chama solo, 121, décima 1. Direita, 2119, voo 1166. Papa Romeo Índia, November Alpha. Autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 110 graus, 059. Livre, toque arremetida, 17, Índia, November Alpha. Solo, Salvador, bota. Boa noite, eu vou 1166. Vou 1166, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, vou 1166. Oi, Salvador, muito boa noite, canto 3197. Pode esperar no zero, pronto. Dan 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1100 graus, 049. Alinda, colo no 0, tá 3197. Atual 847, chame Centro Recife, agora em 12545, alterna 2685. Recife 2545, 2685, 847, boa noite. Jorge, boa noite, 66. Jogou 1866. Atrapalha o seu sequenciamento a broa de cima, jogou 1866. Autorizado para 2000 pés, estado 2016, livre elétrica, reporte no lock 866. 866 para 2016, reportarei no lock. Solo, voo 1166, taxi Juliette. Voo 1166, taxi Juliette, portal 9. 79, vou 1-1-1-1. Papa Romeo Índia, November Alpha, tô com remeteu 02, autorizado curva à direita, autorizado cruzamento final do 90, reporta para girar a base no 7. Direito, autorizado cruzamento, reporta para girar a base, Índia, November Alpha. 3197, decolado 03, controle, 1208. 1208, 317, boa. Controle Salvador, boa noite, CAN 3197, ADAEL, passa 1200. CAN 3197, boa noite, contato do radar, saída da ADAEL, subou 360. 360, Dan 3197. Pós 2000, você nos autoriza agora para de Leda, senhor? Pós 2000, direto Leda, 3197. Pós 2000, Leda, obrigado. Paulo Salvador, Gol 9705, sente uma informação X-Ray. Gol 705, autorizado Galeão, nível 360, saída da Euleda Irume, via pé November 857. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5570, coteja. Gol 9705, sente aprovado nível 360 Galeão, de acordo com o plano de voo. Upper November 857, decolagem pista no 0, saída da Euleda Irume. Controle de saída no 20, decimal 80, transponder 5570. Fechamento question, para prospeccionamento. Gol 1705. Propriedade da base 1709, liberado. Romeu Índia, November Alpha, autorizado base 17 e toque arremetido. O vento 1110 graus, 0612 de nós. E toque arremetido 17 em November Alpha. Direto com o cabacista, voo 1866. Voo 1866, livre LS, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado, amor. Tá, 3197, chame agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 125, decimal 1, tá, 3197, uma boa noite. Passou instante. Parou de Itapuã, de November Alpha, frente, tráfego. Corrigou. 1-8-6-6, sim, para baixar a estranada e campanha. 1-8-6-6, informa o tráfego. Chegando para 1.000 pés, à sua direita, se afastando do eixo, não interfere. Autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus, 05 nós. Sempre pouso 1-0, gol 1-8-6-6. Romeu Índia, November Alfa, presidente autorizado o cruzamento final 1-0. Reporta para girar a base 1-7. Pede para o cruzamento 1-0, reporta para tirar a base 1-7, Índia, November Alfa. Uno 866, solo 1-1, livre à direita, chama solo no 2-1-1. Vai livrar um 2-1-1 no solo, boa noite. Boa noite, 1-8-6-6, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Controle Salvador, muito boa noite, eu vou 1-1-6-8, tem informação X-Ray, descendo para 1-5-0. Eu vou 1-1-6-8, chega da Mari, descendo para 0-5-0. Descendo para o 0-5-0 no perfil da Mari, gol 1-1-6-8. Para girar a base 1-7 de November Alpha, pouso final. Vem para o meu Índia, November Alpha, pouso final. Autorizado girar a base, pouso pista 1-7. Vento 1-1-0 graus, 0-5-9. Livre pouso 1-7, Índia, November Alpha. 466, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, boa noite, meu. Romeo India November Alpha, Solo Zulu 5, autorizado backtrack, após livra na Oscar, parte 4, estacionalizando frequência. Backtrack na Oscar, livre frequência, India November Alpha, daqui a pouco. Radião 01, boa noite, prossiga. Tanque decolagem com o Proa Sul. Presente pelo território de decolagem, com o Proa Sul, vento 110 graus, 0612 de nós, reporta fora do solo, Guardião 01. Gente, Guardião 01, decolado 018, consegue pro Sul, agora transferência de comunicações. Pode dar transferência de comunicações, 01. Chama controle no 208, meu voo. Controle, 120.8, grato, seu retorno. controle, muito boa noite, Guardião 01. Guardião 01, escuta do controle, reporte para regresso. A sua escuta, condições visuais, reportará para o regresso. O Guardião tem a necessidade de fazer o sobrevoo pela avenida paralela. Pela paralela. Guardião 01, na escuta do controle. Pela paralela e na sua escuta. O 1168, desça para 2000 pés, ajuste 1096, reporte no localizador. Descendo para 2000 pés, com 1016, reportará estabilizado no ILS. Gol 1168. Solo Golo 705. Na escuta. Tiver questionamento na posição 02. Autorizado, chame táxi, Golo 705. Autorizado, Golo 705, obrigado. O voo 1968 estabilizado no ILS. Voo 1168, ILS, chame torre em 1-1895. 1-1-8-1-9-5, voo 1-1-6-8. O Gol 1168 estabilizado no ILS, pista a vista. 1168 avistado, livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 0,6 dúzia de nós. Livre pouso na 10, Gol 1168. Hotel Romeo Golf, RMA, confirme se todo sobrevoo. Vai manter 500 pés? Gente, decola da RMA, comprou a Sul em coordenação com a Torre Salvador. Mantém 500 pés. A frequência da torre em 1-1-8-95 e aciona o transponder 01-57, o hotel Romeo Golf. Cotejamento correto, qual POB? Sim, chame agora a torre em 1-1-8-95 para acionamento e decolagem. O ajuste no 0-1-6. Tenha um bom voo, hotel Romeo Golf. Boa noite, voo 1-1-6-8. Boa noite, prossiga táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Lima. Alfa Kilo, pátio 33 Lima, Gol 1168. Hotel Romeo Golf, decolagem da RMAR por conta e risco, vento no aeródromo 20 graus 04 nós, porta fora do sol. O meu Golf já fora do solo, visual com a 1-7. Estou com o meu Hotel, com o meu Golf, autorizado o cruzamento do campo, no eixo da 1-7, não há tráfego a reportar. Agora dois serviços de comunicações. Ok, autoriza proa direta Mussurunga? Proa direta Mussurunga, o Papa Romeu Hotel, o meu Golf, após o cruzamento da final do 1-0, coordena com o controle. Após o cruzamento será coordenado. Após o cruzamento, coordena com o controle, Hotel Romeu Golf. Romeu Hotel, Romeu Golf, da presente proa de estação Mussurunga, e chama o controle no 208. Chama o controle, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Golf, prossiga. Decolado em Rimar, passando Mussurunga para sobrevoo paralela, 500 pés visual. Gente, sabe pela paralela, Hotel Romeu Golf, apenas confirmando como vai ser o trânsito aí? Controle o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, vai manter sobrevoo Mussurunga, está autorizado. Mussurunga, quente, a paralela está parada? Não, não, no momento não está não, é protesto de ônibus. Ok, quente. 338, Altana Campina. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, o ajuste no 0-6, tem um bom voo, gol 1-7-0-5. 1-0-6, livre táxi, ponto de espera da pista 1-0 via Índia, boa noite, bom trabalho. 7 está livre, Hotel Romeu Golf. Salvador, muito boa noite, 3-8-5-8, informação e antes, decida 1-5-0. Hoje está 3858, chegada a Mari, desça para o nível 050. 50 Mari, já 3858. 1705, boa noite. Chegou no 705, está livre alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1, 2, 0 graus com 0,5 nós. Alinha e decola no 0, gol no 705. Guardião 01, controle. Seu Romeu Golf, controle. Nas contas, o Otávio Golf. Seu helicóptero próximo à Ponte Nova, mantendo aquele setor a 506, fique atento. Ficará, a gente vai manter a paralela aqui no Pitaçu, o Otávio Golf. O Guardião mantendo o setor do Dixi. Quente. Controle, só para informação, até o meu Golf, o trânsito do Pituaçu, sentido Iguatemi, tudo parado aqui no Paraná. Ok, graças pela informação. Controle Salvador, Golo 705, boa noite. Golo 705, boa noite, contato de radar, saída da El. Da El, Golo 705, poderia coordenar uma prova mais à frente com o Golo 705? Gente, inicialmente vou direto Leda, aguardando outra prova. Leda, Golo 705, obrigado. No 099, boa noite. 099, boa noite, Salvador Confins, nível 360, pronto, copy? Pronto. O gol no 099, autorizado Confins, nível 360, via rota Upper Zulu 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após Elefa, 47 amplas do Lu 21. Frequência do controle 120.8, o transponder é 5566. Você poderia confirmar só a saída Arbor Elefa? Afirmo, Arbor Elefa. Ok, 3.0 autorizado, decola da 10 curva direita, Arbor Elefa, daí controle, daí intercepta amplas do Lu 21. 208 controle, 5566 transponder, gol 099. A voadora está presente? Autorizado, zona 358, deixa para 2000 pés, ajuste 1096, reporte localizador. 2000, 1096, vai reportar 3258, obrigado. November Alpha, boa noite. Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Próxima estação da Lapa, aqui, que continua. Ficará atento, o Hotel Melon. Região 01, estamos próximo ao helicóptero ROB 44, ligando o setor de Guatemi, o setor da Lapa, Ponte e... Chefe do tráfego e do visual, às 11 horas da nossa aeronave. E para informação, nós estamos na vertical do Largo dos Barris, mantendo no momento 800 pés. Livre a coordenação no 2345 também. Ok, grato. Fica livre para coordenar também na 1-2-3-4-5, guardião. Hotel, eu vou catar visual com a mesma aeronave. Original número alto, Liberação Norte, chame táxi. 7 no número. Gente, seu presente direto em Rimar, reporte na final para pouso, hotel Rio Golf. Portará para a final, hotel Rio Golf. Testando o sinal ILS visual com a 10, da 3858. 3858, livre ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, CJ, 3858. Sábado, boa noite, Europa Zero 84. Boa noite, Europa Zero 84, on my arrival, transport level 050, in 81016, expect LS X-ray 110. 050-21016, my approach, runway 10. Salvador 3858, final da 10, visual. 8358, tem livre pouso.